Passa, bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna assim. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente purificas também, ó Jesus. Yeah.